Muita coisa mudou na cidade. Muita coisa está melhorando. A vida ganhou qualidade. Juntos vamos seguir mudando. Quando uma coisa é boa, a gente prova e pede bis. A gente gosta e repete, sem medo de ser feliz. Quando uma coisa é boa, a gente prova e pede bis. A gente gosta e repete, sem medo de ser feliz. Eu quero Magno de novo, pra nossa cidade ganhar. Eu quero Magno de novo, o que é bom é feito pra durar. Eu quero Magno de novo, pra nossa cidade ganhar. Eu quero Magno de novo, o que é bom é feito pra durar. Eu quero Magno de novo.